America 980, line up and wait to runway 10. Oceaner 621, no taxa autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera da 1 no outro decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 5, bom voo. São 3663, bom dia, informação Juliette, confere. Só um instante em cópia, por gentileza, prepare a Dael, Leda, Eudes, aguardando. Dael, beleza. Paulo, Salvador, objeto 5826, livrou. Objeto 5826, táxi via Alfa, reportante do táxi é Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, objeto 5826. Só confirma o POB, o passageiro 2223? 49. Ciente, táxi autorizado via parte principal, taxiway Indy Alpha até o ponto de espera da 10. No ponto de espera torre 198 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Indy Alpha 226, bom trabalho 2223. Objeto 5826, após a passagem do Embraer da Passaredo, iniciando o táxi a partir da remota 14, autorizado ingresso Juliette, posição 04. Após Passaredo, prossegue via Juliette até o 4, objeto 5826. Estamos rodando no pontinho, voo 143, posição 10, informação. Voo 1435 para Ilhéus, nível 240. Aguarda a cópia, por gentileza, preparando a Dael, Leda e Juliette Ilhéus. American 980, airborne at 42, contact now 119.35. Good day, American 980. American 980, we're passing through 2.3 for 390. Morning, American 980, radar contact, turn left direct to Puka position. Climbing maintain level 390, and after Puka, proceed as clear. Okay, direct to Puka is cleared, 390, American 980. Can we get 220 for a final? I didn't hear. Could you say again? Yeah, we'd like a final altitude of 220. Roger that. There is no problem. Okay, American 980 climbing to 220 for our altitude. Roger that. Are you intend to maintain this level until your destination? Yes, 220 will be our final altitude. Roger that. Level 220, stand by. São 3663, coordenando com a equipe de solo, temos um Boeing da Webjet, agora vai ingressar a Juliette, parquear até o 04, e após o parqueamento do mesmo, autorizado para o estacionamento, reporta táxi. Gol no 435, pronto, copy. Autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto destino. Controle em 119 decimal 35 e aciona 5411 no transponder. 435, cotejamento correto, portão 10 autorizado, reporta ataque. Bom dia, número 2 para COP, aguardando, Romeu Papatango. O Alfa Victor Juliette, com COP. Autorizado Salvador, Salvador, corredor forte até 20 milhas. Decola da 107 com curva esquerda para ingressar no corredor forte. Controle 199 decimal 35, na torre 198 decimal meia dúzia e aciona 0151 no transponder. Controle Salvador, aciona 6211, 1900, Mandel. 6211, boa, contato com radar, direto Leda, vigilante. Direto Leda, 6211. Estou confirmando curva esquerda após a decolagem, ingressa no corredor forte, altitude no meu pé, ok? O Alfa Victor Juliette. Estimativo 02POB, parte 4, acionamento, táxi, decolagem, torre 118 decimal meia dúzia, um ajuste no 095, bom voo. Runway 10, the wind is 100 degrees with 08 knots. Patango, só confirmando, vai prosseguir corredor axé, caixa prévia. Gente, autorizado então Salvador, Salvador, inicialmente no 1000 pés até a liberação do controle para 3500 altitude, sim. Decola da 197 com curva direita via corredor axé. Controle em 199 decimal 35, a torre em 198 decimal meia dúzia e aciona 0141 no transponder, Romeu Papatango. American 980, passing 160 to level 230, can take now center at 125.45, have a nice trip and good day. 125.45, American. 0095, bom voo. Salvador contra o passarei 2223. O passarei do 2223 ready, Kentec. Flag maintain level 260 as cleared on the ground. Clear to flight level 260 to 223. Decola da 17 com curva à direita via corredor axé. Controle em 199 decimal 35, a torre em 118 decimal meia dúzia e aciona 0171 no transponder, o Índia November Alpha. Sir, contrary to possible, passerei 2223, fly director, RPO position. Ok, it is possible. Fly heading RPO 2223. Roger. O ajuste no 095, bom voo. Azul 4208, o azul 4208, não me escuta, por gentileza, aguarda para início do pushback e acionamento no 03. Salvador, Salvador, eu vou no 435, está pronto para o táxi, com POB de 074, autonomia de 2h30, alterna Aracaju. No 435, táxi autorizado via parte principal, Indy Alpha, seguindo o Airbus da TAM, está no através de 04. Prossegue como número 2, ponto de espera da 1-0. Ponto de espera, torre 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-5, no 5. Pode prosseguir. Papai de Alfa, comando número 2, Golão 435, ponto espera 2 por meio. Lima chamando o solo? Quilo Quebec Sierra, bom dia para Morro de São Paulo, porém o plano que eu tenho é o vencido das 1100. Foi feita alguma DLA? Só um instante, por gentileza, vou checar e aguardando o ponto, ok? O Quilo Quebec Sierra. Falou, Salvador, bom dia, Oxaner 6225, informação Juliette. Oxaner 6225 para Brasília, o número 2 para cópia, o nível 320, aguarda a cópia, por gentileza. Aguarda, 6225. Paulo Azul 4299, também 360 Campinas com a Juliette. Afirmativo número 3, aguardando cópia, 4299. Escuta. Paulo Salvador 3304, informação Juliette. Solicita nível 380 para Brasília. O Oscar Hotel Quilo na escuta do solo. Confirmando qual é o plano 3304 para Brasília? 86 moto, 3:57, Alfena Galeão. Só confirma o POB, o plano 3663? 86. Ciente, táxi à direita, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1 no noite decimal 612, o ajuste 1-0 no 5, bom voo. 1015 direita, Índia Alfa, no ponto de espera 186, graças, bom final de semana, 3663. Controle em 199 decimal 35, a torre 198 decimal 6 dúzia e aciona 0123 no transponder. Cinco, acionamento táxi decolagem torre 198 decimal 6 dúzia, o ajuste no 095, bom voo. 63 ATAN, ponto de espera da 10, para ingresso, pronto. 4 para cópia, por gentileza, aguarde. Escuta. O azul 4208, na escuta. Prossiga. Ordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol, autorizado para o estacionamento, reporta ataque. Após o Gol, está ligado por 4208. O Gol no 923, na escuta. Prossiga, 923. Livre acionamento, reporta ataque. Reportar após o ataque no 923 da Gol. Eco Alfa Oscar, confirma o PAT? Na EBTA, e confirma o local de sobrevoo? Gente, só um instante em cópia, por gentileza, é o quinto para cópia, o Eco Alfa Oscar. Voador Antena 3304, solicita nível 380 para Brasília, informação Juliette. Gente, o TAM 3304 é o terceiro para a cópia, porém vamos coordenar o 380, temos pré-aprovado o 360, ok? Aceito 360, 3304. Gente, estão apenas aguardando cópia, prepare a saída Arbor Elefa aguardando, é o terceiro para a cópia, ok? Gente, 3304. Ali, mantém captura no 7. K3663 sem livre decolagem, pista no 0, vento 100 graus, com no 0 nós. Livre decolagem, descendo da 10, o 3663 da 10. Oxiné 6225, autorizado para Brasília, nível de voo 320. Decola 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Nitsa. Após Nitsa, autorizado conforme rota apresentada no plano. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-6-12, acione no transponder 5420, Oxiné 6225. Gente, Oxiné 6225, autorizado Brasília, 320 ao nível, decola da 1-0, terceira curva da esquerda, saída bom com 300, após compacto na rota do Band Mundo. 193 fica o controle, 1219 normalmente, 420 transponder, Schneider 6225. Schneider 6225, negativo, torre 1212 só 6212, transponder 5420. Afirmo, tá cotejado. 2625420 transponder, Schneider 6225. Schneider 6225, cotejamento crash, um ponto para pushback e acionamento. Azul 4299, pronto para cobra? 4299, pronto para cobra. Azul 4299, cruzado Campinas, nível de voo 360. Decola da ONU 0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, pós-Leda, Bridge, onde intercepta UP, Zulu 16. Após autorizado conforme rota apresentada no plano. Controle Salvador operando em 1-19-35, torre 1-18-62, adicione no transponde 5413, azul 4299. 4299, Campinas 360, decolando a 1-0, curva direita, Tael, Leta, Bridge, após a Zulu no meia, rota do plano. 1935, 186 e 5413, transforma. Azul 4299, contingimento crash, um ponto para o pushback e acionamento. Bora, obrigado. Solo, voo 1923, para o início de táxi. 101 POB, 3 horas e 47 minutos de autonomia, alternando o galeão. 100 a bordo, confirme? 101. O Gol 923, que está autorizado a táxi, vai seguir o Embraer da Azul, que está no través do 4, seguir com o número 2 para a decolagem. No ponto de espera da 1-0, via Índia Alfa, chame torre 1-1-1-6-2, ajustando 1-0 no 5, Gol 923. Tem virar como número 2, via Índia e Alfa, ponto de espera torre 1-1-8-6. O 923 da Gol. Táxi Azul 4308, 123 a bordo, 3 horas e 20, alternativa é maior. Azul 4208, autorizado táxi para ponto de espera da 1-0, via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-1-8-6-2, ajustando no 0-5, Azul 4208. Índia Alfa, vai no ponto de espera, vai chamar a torre, obrigado. 435 ao controle, bom voo. 1935, obrigado. Romeu Patango ali, mantém cabeceira no 7. TAM 3304, pronto para cópia? TAM 3304, pronto para cópia, prossiga. TAM 3304, autorizado para Brasília, nível de voo 360. Decola no 0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, onde intercepta a aerovia UPZULU 17, após autorizado conforme rota apresentada no plano. Controle Salvador operando em 1-19-35. Torre 1-1-2-6-2, acionando o transponder 5424, TAM 3304. Autorizado Brasília, nível 360, decola pista no 0, curva direita, Arbor Elefa, UPZULU 17, Apeno. Controle 1-1-9-3-5, torre 1-1-8-3-6, transponder 5424, TAM 3304. TAM 3304, contingimento correto, um ponto para pushback e acionamento. Formará 3304. 935, 435, ligado, boa tarde. Oi, Azul 4208, estou ficando frente. Bom dia, Azul 4208, ali, mantém cabeceira no zero. Xenemé 312, pronto, para a cópia? Xenemé 312, afirma aqui, professor. Xenemé 312, autorizado para Recife, nível de voo 350. Decola pistão zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle Salvador operando em 1-19-35, torre 1-1-6-2, adicionando no transponde 5421 no Xené 6312. Xené 6312, pista autorizado o Recife, nível 350, uniforme 8. Decola da pista 1-0, escuta a curva esquerda da Puta Caju, controle 1-1-9-35 e transponde o 421. O Xené 6312, protegimento crash, um ponto para pushback e acionamento. Salvo Salvador, 35221, Julieta. 35221, Julieta, correto, ajuste no 095, aguarde número 2 para a cópia. Leonardo, cópia. Prossigo, Olimpo 03. TRIP 5316, a identificação chegada a MAN, desce para nível de voo 050. 7758 no ouro. Prossiga 7758 no ouro. Paciente do adiantado da hora, tem como adiantar nossa saída, Guarulhos? Guarulhos, já para o Whisky 50? Esse é Upper Zulu 21, aqui pra gente tem a Elepo. Gente, o FG 581 no Guarulhos, Upper Zulu 21, Abora Elepo. Hoje tem Upper Zulu 21. Abora Elepo, obrigado. Antônio, Gol 1435. Prossiga, Gol 1435. Poderia confirmar após ler da posição observada? Pode vai o Neto, seria isso? Pode ler do Ilhéus, Gol 1435. Certo. Azul 4208 ao 00, decola 10935 ao controle, bom voo. 19, obrigado. Passou, eu autorizaria o 045 para o Quilo Quebec-Serra? Sobe, mantém. 045, reporta descida, Quilo Quebec-Serra. 045, arrebataria. Salvador, bom dia, Azul 4208. Azul 4208, contato radar Sadel 370 na saída PUCA. 370 na PUCA, ok. Cinco, três, nomeia, está autorizada a presidente Guarduna. Para torcida, o Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, desça até o nível de voo 060. Voo 060, Índia Delta Papá. Campo, tem condições inicialmente de manter a ProNorte? Afirmativo, autorizado o cruzamento do campo, aqui vai ser a Alfa Vista Juliette. O 923 está apenas aguardando um Charlie 150 com... está cruzando o campo agora da... Salvador. 923. 325 com Recife, 3663 Atan. Bom dia. Bom dia. É com a Alfa Oscar, com quantas pessoas a bordo? É com a Alfa Oscar, para acionamento, táxi, chamo torre 112, só 62, meu voo. Altimetria. É só agora? Uai. Fim de novembro, Alfa, tem livre decolagem, piste 97, 100 graus, 11 nós é o vento. Mantendo 3.500, sai. Afirma, instrumento para o 045. Sim. Gripe 5221. Gripe 5221, autorizado para a vitória da conquista, nível de voo 200. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída rapó, elefa, após elefa, direto, vitória da conquista. Controle Salvador, Perani 1, 19.35. Torre 1862, acionando no transponder 5434, trip 5221. Sendo autoridade de Vodou, vento para conquista, vai dar a porta, eleva após o vento conquista, decola da 1-0, chega a curva à direita, controle 5918,6, transponder 5434, trip 5221. O trip 5221 confirmando a saída Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, pós Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, pós direto. Arbor, Elefa, após direto com a pista, trip 5221. Trip 5221, encorajamento com a chama para o Pushback, acionamento. Chama lá para o Pushback, acionamento, trip 5221. Paulo Salvador, SM 3304, na porção 6, solicita Pushback, acionamento. TAN 3304, livre acionamento, chama para o táxi. Autorizado pushback acionamento, TAN 3304. Solo Azul 4299, no 8, puxa o back acionamento. Chama o controle, 119.35, bom voo. Bom dia, November Alpha, chamará o controle, 119.35. .23, decolado de Salvador 05, chama o controle, 119.35, bom voo. 119.35, grato, 923 agora. 5316, desta 3000, ajuste na 015. 3000, 015, 5316. Olimpo 03, contra 4. Decimal 35, bom voo, bom treinamento, até a volta. Afirmativo, transferirá para o controle Salvador, 199, decimal 35, alfa do Juliette, obrigado. 1293? Um, 1923? Gol 1923, saída Arbo, Elefa. Ah, ok. Perfil da Arbo, Elefa, gol 1923. Chama 6311, complexo de estimação, chama torre 118, decimal 6. 186, estabilizado, chama 6311. Controle Salvador, bom dia. Está passando alfa do seu Juliette, no corredor forte, a número 10, para treinamento na Prado Forte, a 20 milhas. Na sua escuta. Sapatão Golfo Vitor Juliette, mantenha-se em condições visuais, corredor forte, na escuta do controle. Afirmativa, na sua escuta, alfa do seu Juliette. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha. Papa Romeo, Índia November Alpha, mantenha-se em condições visuais, corredor chefe, passe passando fora da barra. Papa Romeo, Índia November Alpha, reportará do fora da barra. Ciente, desse mantenho 060 em Jardel, Papá. Papá. É 13-1-1, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso, pista no 0, 100 graus com 11 nós ao vento. 6-3-1-1 da Oceania. 6-3-1-1, trem de pouso baixado e travado. Livre pouso, pista 10. Livre pouso, Oceania, 6-3-1-1. Fica livre. Tran 3259, informação no momento é aquilo. Ajuste no 0 no 5, aguarde um minutinho para cópia. Vindo 060, nós via para estátua, Índia Delta Papá. Sim, já pode posicionar, Índia Delta Papá. Guarda. Azul 4208, chama Recife, 12545, alterno 2085. 2545, obrigado, Azul 4208. 35396, 10 para 2 mil pés, ajuste na 015, livre LS, reporte estabilizado. Não para 2000, no 015, zero estabilizado e LS, 5336. Guedelda Papá, desça para nível de voo 050. 050, Papá.